Ô, abaixa um pouco isso aí. Abaixa um pouco isso aí. É. É, você vai ver isso. Mas o que tá acontecendo? Veloso, que não! Chamam-se cadê os ladrão, né? Cris, Claudio Fegenino é bom pra mim, não. Isso que queriam, não vacila, pois tem tia. Eu de fato várias teias. Doze, ao fim eu sei que mata. Eu já sei, e de fato dá até dó. Sei qual que é, mano, assim que é. Homem mata homem inocente, olho grande ali. Olha quanto ouro, neguinho quer dinheiro. Cobiça, cobiça, vai lá atrás é ligeiro. Doido pro rei é o bicho do mato, o edefato. Tanto faz, cuidado, atar. Você lembra do neguinho que tava ali? Larga a cerveja, aproveita e deita. Desce até ninja, isso tudo é vida. Sei, não é bom, respeito sua filha. Não fez o mesmo, isso que é. Se julgava o bom, mas se esquece bom. Só que nós não, nós não. Rato, rato, bom de fuga. Sem nervoso, calminho, mais pra cá aqui. Assim que é na calma, meu arsenal não tem. Hip hop, só um dos bons. É normal, puta, é normal. Crime, vários preta que está correndo. É um crime, várias mães chorando dia 2. É um crime, se o crime é assim, então não é pra mim. Eu abandono essa porra. É um crime, vários preta que está correndo. É um crime, várias mães chorando dia 2. É um crime, se o crime é assim, então não é pra mim. Eu abandono essa porra. Foi aqui, já faz o tempo. E não me esqueço, geninho correndo, isso é doce. Se vá vários, mas só neguinho simples. Fico triste, esquece, esquece. Eu tenho fé, minha reza é com fé. Então desconfesse, sim. Adeus, o que acontece? Tenho minha fé, entende? Encontro o seu nome e assim. Você sabe, quero ser, é por si só sim. Aí neguinha é tipo assim. Se vacilou, atira, não existe sorte. São poucos que salva, cê. Passa bomba, sou o número um. Muito, muito bom. Se ligar no campo, só tem sangue bom. Veloso, quentinho ali. Mesmo sem dinheiro ou trampo, um finale. O som agora é só rap. Mano, já discute. Campinho, vários chute. Vem, vem. Passa o revólver, estou de volta. Sou braço firme, tipo comanda. No crime, é o crime. Vários preta aqui está correndo. É um doze. Várias mães chorando dia 2. É um crime. Se o crime é assim, então não é pra mim. Eu abandono essa porra. É um crime. Vários preta aqui está correndo. É um crime. Várias mães chorando dia 2. É um crime. Se o crime é assim, então não é pra mim. Eu abandono essa porra. Eu rezo e digo ao cego, revelo aos que chegou também. Todas essas partes deram e morte deram e ter triste, éramos 10. Nunca os mesmos, não era cada um que ia. A vela que derrete acabou. No rap aprendi, não esquece, não leva aqui. Na moleste aí, me esquece. Agora vai, tenta sorte, tem mais. Ó cara, tem um mapa que deveria ver. Tome cuidado, miséria e horror. Só pouco sobrou, tu agradeço a Deus quem sou. Enfim, tudo que é bom. Caiu um 12, um irmão de cor. É o destino, corta a corda. O que será que sobrou? Mostre-me o que sobrou. A lei é rara, moro. É o destino, falhou no teste. É o que sobrou, ali o neguinho aterrou. Porém aqui, mais um mero moleque que tentou a sorte, agora acabou. Pois é um crime. Vários preta aqui está correndo. É um crime. Várias mães chorando dia 2. É um crime. Se o crime é assim, então não é pra mim. Eu abandono essa porra. É um crime. Vários preta aqui está correndo. É um crime. Várias mães chorando dia 2. É um crime. Se o crime é assim, então não é pra mim. Eu abandono essa foia aqui.